I'm

faz? Ah, eu não sei. A única coisa que você tem que fazer é mover as suas pernas. Que música é essa que tá tocando? Eu não te entendo. Eu não entendi.